Chimer 6313, completa aproximação, chama torre 118, decimal 6. Completa, chama torre 266313, obrigado. Salvador, boa noite. Chimer 6313, final do 10. 6313, avistado, cheque trem, pouso livre 10, 110 graus, com 10 nós, 6313. Uber pouso na 10, portar a conta embaixo travado, 6313. Ok, então, gente. Passando externo agora embaixo, travado, 6313. Livre pouso, 110 graus, cono 09, 6313. Livre pouso, cono 0, 6313. TAM 3152, chama Recife 12685, alterna 133, decimal 65. 12685, alterna 133,65, TAM 3152, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Gol 1076, da Whisky. Boa noite, Gol 1076, aciona a identificação, chega da Mari, desce para 060. Identificou, chega da Mari, 060, Gol 1076. Salvador, boa noite, Webjet 6747. É, 747, Santa Cópia. Afirmo, prossiga. ...6747 autorizado 340 Guarulhos, via Pesulo 21, decola da pista 10 com curva direita, saída Arbor, Elefa, Sagaz. Controle 119.35 e aciona 5402. Objeto 6747 autorizado para Guarulhos. Nível 340, decolando da 10 com curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, direto Sagaz, controle 119.35, confirme transponder. 5402, chamo pronto. 5402, prato. Apolo Salvador, boa noite. Xenon 6313, ingressando na alta. Xenon 6313, reporte antes da taxa Juliette. Reportar antes da Juliette, 6313. Azul 4209, 10 para 2000 pés, ajuste na 093. 2013, 4209. Controle o Guardião 07. Guardião 07. Agora está de Ondina para Salvador com 04 a bordo, atingiu a linha do litoral, 510. Sente, mantenha-se no litoral, Guardião 07, reporte no farol de Itapuã. Vai passar a Itapuã, Guardião 07. Voo 1604 para o táxi com 190 a bordo, alternando a Recife com 3 horas e 20. Azul 4209, está autorizado ILS X da pistão a zero, reporte estabilizado. Votarei, 4209. Teve até o ponto de espera, lá chama 286, voo 1604, bordo. O 9907, confirme sua indicada. Mantenha agora 2509. Ciente, desce para 2000, ajuste 1013, total 9907. Para 2000, 1013, total. Gol 1076, desça para nível de voo 050, redução para 2209. Ok, 2209, 050, 5000, gol 1076. Boa noite, voo no 604, pronto, posso esperar da 1-0. Voo no 604, livre linhagem de decolar, 110 graus, 89 no 604. A linha decola, voo no 604. Zero 76 da Gol, via desce para 3000, ajuste 1093. 3000, 1013, Gol 1076. Estabilizou azul 4209. Azul 4209, complete aproximação, chama a torre 1918, decimal 6. 18-6, obrigado. Controle, o guardião em Piatã. Guardião 07, chama agora a torre 1918, decimal 6. 6. Torre, é o guardião 07. Guardião 07, prossegue. Agora em Itapuã, se autorizado, prossegue por faixa do grupamento. Gente, aguarde no setor, tem tráfego na final LS, reporte visual com o mesmo. Azul 4209, cheque o trem de pouso, 110 graus, 89, 4209. Abaixado travado, 4209. Livre pouso, pistão 04209. 04, decolou os 19, controle 1935, boa noite. 1935, igualmente boa noite, eu não 604. Guardião 07, observe o tráfego da zona final, após o tráfego pela retaguarda, prossiga para o Graera, acuse no solo, 110 graus com 89. Guardião, tem que estar autorizado, prossiga na retaguarda após passagem do tráfego. Salvador, boa noite, igual no 604. Com o nome 604, boa noite. Contato radar na decolagem, Sabeu 370 na saída Morro Fruti. Sabeu 370, Morro Fruti, igual no 604. Sobre Salvador, boa noite. TAM 3305, formação ISP 180 para 150. TAM 3305, aciona a identificação, chegada Mari, desce para 050. Chegada Mari, descendo 050, 3305. Uno 076, desce para 2000, ajuste 1013. 2000, comi 3, 1076. Seguindo para o pátio do Graé agora, o Guardião 07. Cruze no solo, Guardião 07, o vento de 110 graus, cano 09. Vente 07. No solo aos 22, libere a direita em solo 129. Liberando a direita 219, 4209, obrigado. Solo Salvador, azul 4209, livrou na sua escuta. Azul prossegue Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 4209. Anal 07. Sente, chama agora a torre 118, decimal 6, total 9907. Torre 18, decimal 6, obrigado. Voo 1076, inicia redução para 1809, está livre LS, reporte estabilizado. Ok, 189, autorizado LS, comando estabilizado, voo 1076. 7. Positivo, baixado AK do total 907. Olá, os 23, frequência livre, guardião 07. 5972, confirme indicada. 280 nós. Sente. 13305, confirme indicada. 2659. Redução para 2309, o tá? 3305. Redução 2309, tá? 3305. Pode reconfirmar o vento por total, por favor? 110 graus, com 099907. Solos 25, libera a direita, táxi para o parque, Ipiranga's 9907. Positivo, livrado à direita para o parque, viu? Você vai ficar, vou tomar mais na frente. Tinha 2685, alterna 133.65. Chamando 2685, alterna 3365, o gol no 604, boa noite. Boa noite. Gol 1076, complete aproximação, chama a torre 118.6. 18.6 na torre, muito obrigado, até mais. É. Salvador, muito boa noite, gol 1076, tá passando Índia Serra, baixou e travou o visual. Livre pouso 10, 110 graus, 109, 1076. Autorizado pouso 10, gol 1076. Tan 3305, desce para 3 mil pés, ajustando a 013. Para sequenciamento, curve à esquerda na proa 015, limite ao custo do localizador. Reduzindo para 2009, Tan 3305. Positivo, 3305, desce para 3 mil, ajuste padrão, 1013, esquerda 010, limite ao localizador. 015, Tan 3305. Proa 015, Tan 3305. E o 5972, tem condições de voar direto do, né? Fica um pouco fechado demais pra gente, sem condições. Sim, então mantenha a chegada, descendo para 2000, tá livre o ILS e porta estabilizado. E o 5972. 5972. 07 na posição 3 para pushback reatores. Autorizado, deixa eu lhe passar aqui. Chamarei. Solo 29, libera à direita, solo 129. 129 à direita, amigo, obrigado. Centro 3305, desce para 2010, ajuste na 013, redução para 1809. 2000 descendo, redução 180, 3305. Interceptou o curso do localizador, o TAM 3305. Positivo, já está pro limite do localizador, 3305. Localizer Rio 5972. Rio 5972, complete aproximação, chama a torre 118, decimal 6. Tan 3305, reporta estabilizado. Positivo, vai reportar. Já está visual com 10, inclusive. Tan 3305 ainda no localizador. Sente aguarda a transferência, Tan 3305. 3305. 1076 Salvador, Rio 5972, final tem baixado checado. Boa noite, oficial. Tem livre pouso na 10, vento 110 graus com 09. Ciente, livre pouso, Rio 5972. Salvador, o Webjet 6747 com 141, 3 horas e 50, com fins para táxi. Até o ponto de espera 18.6, 1.013 o ajuste. Até o ponto de espera livre 18.6, ajuste 1.013, Webjet 6747. Tá 3305 na redução. Obrigado, senhorita, pra já. É. Para 7 milhas do Ilha Serra, está estabilizado. 3305, tráfego avistado, ajuste padrão, número 2 para pouso, continua para aproximação, correção. Continua aproximação, reporte externo. Portará 3305. comandante, muito boa noite, é Trip 5515. Trip 5515, boa noite. Contato radar está 68 milhas no Nordeste de Salvador. Voa na proa de Bonf para completar a chegada da Bonf e reporte para a descida sendo agora a identificação. Proa de Bonf, vem chamada para a descida acionou. Tá pronto. Confirme. Web 6747, na posição 2 de lá. Copiado, mantenha o ponto de espera, 6747. Solo 36, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo 121, decimal 9. Guarulhos autorizado 360, a rota 350. Decola 10 direita, da Leda Eudes 1 no 935, 5403. Quero a rota que eu tenho no meu plano de voo aqui é saída por Judas. Depois vou direto SEPG, Upper Zulu 21. Eu devo checar com o Recife, só mais um instante. Pois não, né, escuta. 305. 103305, vento 110 grau 089, ajuste 0113. Aguarde liberação de pista, senhor. Positivo, guardando 3305. Rio 5972, livrando a pista. 110, 3305. Obrigado. Web 6747, visual com Airbus da TAN, final piscina 0. Afirmo. 6747, após a passagem do tráfego que pousa, alinha e mantém piscina 0, objeto 6747. Após a passagem do TAN, alinha e mantém piscina 0, Web 6747.